Frequência 1118, decimal 95. 995, correção, esquema delta. Pode fugir daí, quer ser na área, esquema e táxi. 2J, táxi está dentro, primeira vez que eu faço. Confirme para a torre. É o Papa Tango Victor Kilo Delta. Vamos passar o externo em condições Victor Mike Charlie. Propõe. Se autorizado. Estou de pouso no 7. Papa Tango Victor Kilo Delta. Registro altímetro 9014. Reporte o cancelamento das regras de voo. Já está presente. Condições Victor Mike Charlie. Propõe. Papa Tango Victor Kilo Delta. Plano instrumento cancelado aos 1-1, da presente, curva à esquerda, base pela direita, 1-7, reporte ponto na final, 1-7, Papatango, Vitor, Kilo Delta. Irá reportar, Vitor, Kilo Delta. Passa nível de voo 160, chão centro Recife, frequência 1-26-0. Retorna 1-28-8. 1-867, Recife, 1-260, alterna 1-288. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Controle Salvador, Azul 2771, tá visual, solicita produto, certo? Né? Azul 2771, negativo, mantém a produtora. Tá livre da restrição de 2209? Livre da restrição de velocidade. Obrigado, 2777. Corrigindo, controle 119.8. 119.8, azul 4089. Salvador, boa tarde, azul 4089. 4089, contato radar, se mantém nível de voo 340, via saída da EL. Via saída da EL, pode voar a Leda? Ou da EL, o azul 4089? Azul 4089, autorizado, Leda. Leda, grato, azul 4089. Tudo 771, não desça para 2000 pés, ajuste no 0-4. Autorizado, ele é aqui, o sistema 0, reporte estabilidade. Direito para a final da 197, contra embaixada, travado, Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta, tenho tráfego no visual, está autorizado o pouso, pistão na 7, o vento 140 graus, 109. Vitor Kilo Delta. Solo Salvador, 132,16, pushback instrumento, posição 3. 3216, aguarde, temos a aeronave retaguarda. Gente, aguardando. Oxenem 254, 69 a bordo, 3 horas e 40, confie em taxi. 6254, táxi autorizado, à direita, ponto espera da 101895. À direita, ponto espera 1895, 6254. Ado, chama o controle, controle Aracaju. Frequência 120.3. 120.3. Qual o nível solicitado para IRC? Guarde um minuto, cópia. Está no pátio 5. É só um instante, cópia. Vida Kilo Delta, o solo foi o 1-4, libere na papai para assinar a frequência livre. Para o táxi, o azul 2788, QAB de 39, autonomia de 1450, altero na Maceió. Plano 255, após reporta no final do desvio. Repórter. Despacho 3, pode principal, Índia. O ponto de espera, torre 108, decimal 95, é azul 2788. Azul 4089, passa nível de voo 120, chama o centro Recife, reconheceu no 25, décima 1, alterna 133, décima 25. 351, alterna 335, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, azul 2771, passou, Duna. Azul 2771, estabilizou? Afirmo. Azul 2771, completa final LS, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 3-1895, obrigado, boa tarde. Vitor, Eco Vitor, livre táxi, via Kilo e na Delta, no ponto de espera, torre 1895. Oscar Lima, Eco Cópia. Afirmativo, Oscar. Autorizado IRC, nível 085, conforme rota do plano, Bacola da 17, corredor Axé, controle 119.8. Torre 1895, transponder 5461. Autorizado IDC no 085, pode nosso plano, decorado no 7, nível Axé, controle 119.8, torre 118.95, zona 5461, o Oscar de Maia. Oscar de Maia, correto, cotejamento, livre acionar, chame a torre do táxi. Chamar a torre para o táxi, de Maia. 3216, autorizado por chibete acionamento, chame táxi. Chama na taxa 3206. 7, 7, 1. Salvador, o papapá, Oscar de Maia, está pronto para o táxi, 4-4. Confirmado a autonomia, papapá, Oscar de Maia. Compressor, autonomia 0530, Oscar de Maia. Papapá, Oscar de Maia, livre o táxi, reporte na Oscar, ajuste altímetro 10014. Livre táxi, vou entrar na Oscar 014, Oscar de Maia. Mirim, 14, vai rodar sobre os lados, por favor, pelo 255. Oi, como é que é na Delta, ajuste. Sim, está passando o Vitor, Vitor mantém a posição e aguarde instruções. Para a informação de voo alerta, não tem tráfego no setor. Voa na proa de Paripe para ingressar no corredor. Tango Vitor Charlie Hotel, já vou visual na rota. Vitor Charlie Hotel, desça, para nível de voo 050, está atrás da mão, para a chegada da mão. Xanana é 141. 141, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 014, via chegada bom. Azul 2788 está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 0. Nem mantém não no 0, azul 2788. Solo para os 2-1, por gentileza, libere a pista na Batcay Eco. E chame o solo Salvador em 1-2-1-1-0. A livrar na Eco, Salvador 2-1-0. 1-2-1-1, o 2771. Que Lima é autorizado em graça, pistão na 7, reporte quando pronto. Autorizado decolagem, pistão na 0, vento na 30 graus, 109. Decolagem, azul 2788. Teresina, 3 horas e 10. 3216, está autorizado o táxi. Direita no ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Ponto de espera 295, 732 no meio, bom dia. O meu Mike Axulete é o solo? O zona estabilizado, gol 255. Gol no 255, completa a final, chama a torre 1 no 8295. América 229, boa tarde, prossiga. América 229, está listando na box da posição 11, de facto 1, para a posição 1, de facto 3. Decola de imediato, Oscar Maeco. Papapá, Oscar e Maia, decolagem, pistão 7, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Para decolagem, 7, 4, 8, 9. 6, 7, 8, 8, decolou 2, 3, transfere controle Salvador, 1, 9, 10, 8. Controle Salvador, 1019, 8, azul 2, 7, 8, 8. 1, 2, 5, 5, para informação de tráfego, uma aeronave, um Bravo Eco 5, 8, decolando da pista auxiliar, pistão 1, 7. Manterá a linha do litoral sul, não interferirá com o seu pouso. Certo, 255. A torre, 118, decimal 95, o transponder, 0161. Era sistema 0. Mantém posição. E falando que é o número 2, 32216, por usar uma aeronave na Taxi Delta como número 1. Sim. 70, azul 2788. Chamei 144, está acertando desvios. 224, mantém 1 mil pés no corredor AXE até a liberação do controle. Chame o mesmo em 119.8. 1 mil pés, corredor AXE, 119.8, Oscar Lima Eco. Gol 1255, tráfego avistado, autorizado por pista na 0, vento 120 graus, 109. Ali no posto, 255. E aí, Léo, prossiga. Está autorizado Cairo Lorenzo, mil pés, corredor Axé, pista no 7, decola. Controle 119, decimal 8, a torre 1895, transponder 0160. 7, corredora chefe, portará a Farol da Barra, Oscar Lima. Salvador, 3144, boa tarde. 3144, boa tarde, chama a identificação. Deixa para nível de voo 050, via chegada Mari. 050, via Mari, graças. Tango Vitorinho de Juliette, prossiga. Funcionamento ou táxi para Tango Vitorinho de Juliette? Sim, 03 a bordo, livre acionamento, reporte para os táxis para Tango Vitorinho de Juliette. American 229 solicitando autorização para prosseguir no reboque. Autorizado, América 229, no reboque. Iniciando o reboque. Oceana 6315, oceana identificação. Chama Recife, 1251, alterna 1-3325. 3251-3325, boa tarde, 6254. Oceana 6315, aciona a identificação, desça para nível de voo 060 e a chegada mão. Recife, 060, chegada mão. Baixa Mariana, Santa Juliette. 3216. Alinha e decola, piscina 0, vento 130 graus, 109. Alinha e decola, 10, 32, 16, obrigado pela coordenação. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, está autorizado o táxi. Reporte alinhado, capiteira 35, Mike Eco Juliette. Papá Oscar Lima Eco, autorizado direto destino, aguarde para a subida. Autorizado direto destino, aguardando para a subida, então Oscar Lima Eco. Bono 255, prossiga pro gate 4. Ali, Juliette. É Juliette, gate 4, Bono 255. Autorizado alinhar e manter a partida Delta. Alinhar e manter a partida Delta, Vitor da Comissão. Salvador a 1, American 229, podemos prosseguir com reporte até o passo 3. O América 229, inicialmente, de passagem a aeronave da Gol, ela vai pro. Ele vai pro gate 4. Até inicialmente através do meia dúzia. E após a aeronave da Gol livrar o setor, o senhor persegue pro passo 3. Ok, obrigado. Olha. Até Tango Vitor Charlie Hotel, desça até 3 mil pés, ajuste no 04. 3 mil no 04, Théo. Salvador, boa tarde, eu sou a 3216, vou passar 2 mil pés, iniciando a curva esquerda na Momo. Estabilizado. Eu estou estabilizado, entendeu? 2 mil pés. 3216. São 3216, quanto a terradela do colégio, seguindo o antônio, nível de voo 370, via saída móvel. Atenção para o 370 na subida móvel, está 3216. Salvador, copiou o protegimento do 141? Do 141, na afirmativa. O Conselheiro está autorizado 3 mil pés, aguarde e aguarde. 3 mil, aguarde. Ajuda 788, direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, Azul 782. Papá Romeu, Mike Azulete, decolou 3-1. Chame o controle de Salvador 119.8. 19-8, camarada, obrigado, até a volta. Papatão Vitor e Juliette, livre táxi, reporte na hora. Pra gente, eu tinha um 0-4. Papatão Vitor, Eco Victor, você falou de Salvador 3-1, chama o controle de Salvador 119.8. Agora com o controle de Salvador 19.8, obrigado. Controle, Salvador, Papa Tango Vitor, né? Com o Vitor decolado da UPAR. Tango Vitor, Eco Vitor. Contato radar, subiu, mantém nível de voo 090, sai da Lotar. 090, Lotar, senhora, autoriza a proa direto de Lotar? Vitor, Eco Vitor, após 2 mil pés, autorizado, direto Lotar. Após 2 mil, vou Lotar, Vitor, Eco Vitor. Oscar Lima Eco, autorizado nível, inicialmente 2 mil pés, submetendo 2 mil pés. Controle da 3296, solicita código. Chalé 6315, reduza para 2109, operação para estacionamento, curva à esquerda, proa 075. O limite é o que o DMAIC 150 do Simbra. Positivo, agora proa 075, reduzindo para 210, o limite é 185 de Simbra. MS-1044. 3144, reduza para 2109. 210, reduzindo 3144. O Xenem 141, completa final, chama a torre 1895. 1945. Pronto, Vitorinho de Juliette. Salvador, o Xenem 141, completa final, chama a torre 1945. Xenem 141, tráfego avistado, utilizado por Espírito 90, vento 1110 graus, 129. Ele pouso, pista você zero, você não é meu quadro. Era 050, 3144. Então 3144, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3014. Papatango Vitor Charlie Hotel, desça para 2 mil pés, ajuste no 014. Autorizado ele é que pista no 0, reporte estabilizado. Em 3144, detração sequenciamento, curva à esquerda para 020, limite é o localizador. Esquerda 020, limite lock, está 3144. Papa Tango Vitor em Juliette, aguarde para decolagem. Azul 2788, chama Centro Recife, frequência no 2685, aderno no 2545. No 2685, 2545, 2788, boa tarde. Centro 12 no 6, chama Centro Recife, frequência 125, decimal 45, aderno 12685. Recife 12545, aderno 2685, 3206, boa tarde. No 3 no 5, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés, 1014, ajuste. Papapa Páscoa, Lima Eco, autorizado nível 085. Autorizado 085, para o Oscar Lima Eco. No 44, precursor, localizador, curva direita para 055, reporte estabilizado. Direita para o localizador 055, 3144, eu posso localizar. Atingi 3000, pode obedecer para 2000, 3144. 3144, autorizado, 2000 pés, reposta estabilizada. Passarei, grato. Meu Mike é com Juliette, frequência livre, até regresso. Fechamento 6305, curva direita para 180, limite ao localizador. Agora direita 180, está pelo location. Reduza para 1.709. 1.70, reduzir a 3.144. Levantando o terceiro até só uma velocidade de casa. 1.30. Está me informando o término do reporte. Gente, América 229, frequência livre. Juliette, Deu Globo 38 para sair com Federa Chechem, controle de Salvador, 1198. Chamando a 320, acionando a identificação, deu separar nível de voo 050, via chegada Mari. Contando o perfil. Fechamento é 3.5, informe trata do 2 horas 7 milhas, como oeste, passando 3 mil pés, está descendo para 2 mil pés, vai seguindo na aproximação. Sempre eu posso que é, fechamento 63, eu não sei. Salvador, repórter do Vitorino Juliette, coluna, Vitorino Juliette, um no meu pés, corredor até, reporte fora da barra. No meu, reporte fora da barra, subindo 045 para a direita Serra da Vila de O Torino de Juliette mantém o perfil da, do corredor-chefe. Você mantém o perfil até o chefe, por favor. 3144, desce para 2000 pés, reporta para a trama do Dona. 2000, reporta para a Dona, já atualizado no localizador. Vente. Chanel 1141, ingresso na Juliette, portão 05. Vente, portão 05. 6315, reduza para a mínima limpa. Reduzindo 6315. 6320, autorizado e papo. Marcador, mas faz travado, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, estou ouvindo no 895. Obrigado, Thiago. Então, 3144, faça a Duna, chama a torre, frequência 118, próxima 95. 895, obrigado, boa. Nota BR, 324, direção de Duna, mais 7. Gente, o Xalé 315 vai ultrapassar intencionalmente o localizador. Aguarde o último vetor para interceptar. Ok, então vai manter a 3120 aguardando o próximo vetor. Escuta. Vitor Charlie Hotel. Prossiga, Babatango Vitor Charlie Hotel. Para na final de 3 milhas, baixar de trabalho. Babatango Vitor Charlie Hotel, tráfego avistado, autorizado por pistola 0, vento no 20 graus, zona 09, ajuste altímetro no 0 no 4. Charlie Hotel. Presente parte 3 após o pouso, Vitor Charlie Hotel. Parte 3, senhora, valores. O nome é 315, está autorizado, 2.000 pés e ele é 60 a 2.000 pés, é para estar estabilizado, o nome é 315. Papapá, acho que ele mais conforma o estimado do pouso. Estimando ao 1.640, o outro lado. Acho que ele mais eco, 4 ou 5 milhas para o oeste do Salvador. Tem frequência livre, tem informação de voo alerta. Tem chamada frequência no 2685, alternando no 2545. No Tango Vitor Charlie Hotel, solo Fosfato 3, libere na Delta e chame o solo Salvador no 21.1. Pode ver? Afirmativo, estabilizado. E a 3.5, completa sinal ILS, chama a torre frequência 1.8, 2.95, bom pouso. 118.5, obrigado. 4.0 graus, 1.09. Livre pouso, 1.7.3.3.1.4.4. Seu Thiago, eu tenho 5, estabilizado. Na 6315, aguarde utilização de pouso, ajuste altímetro no 0.4. Ciente, eu chamo a 6315. Controle 805, eu tenho autorizado aqui o 340, o senhor aceita? Aceita, ok, então está autorizado para Guarulhos, nível 340, via Eteu 1-0 até Piraí, após girar Tumbade, intercepta Eteu Zulu 44 até Pagog. A decolagem é da 1-0, saída da El, transição Mótiga. O controle 1.9.8 e o transponder 5.5.4.3. Autorizado São Paulo Guarulhos 3.4.0, da El Mótima, responde pelo 10 até Piraí, depois Compadre, responde pelo 44 agora. 5.4.3, 19.8, controle de saída da 3.0. Correto, Stan 3805, chame o pushback de acionamento. Considerar pushback de acionamento, Stan 3805. Autorizado o pouso, chamei 6315. Vamos Vitória Eco Vista, chama o Centro Recife, frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. Número 320, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado em lança que foi pista no 0, recorte estabilizado. Autorizado para 2000, 114, CDS, Romeu Delta, prossiga. Romeu Delta, está autorizado o voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés, no circuito, down no 7. O controle 19 decimal 8, é a torre 1895, e o transponder 0130. Meu Deus, chame a torre para acionar. Chame 315, fala 4-7, libere Ok, obrigado. Paulo, boa tarde. O Xené 6315 levando nosso táxi aí na sua escuta. Boa tarde, o Xené 6315. Está livre o táxi, Alfa e Juliette. O portal 03. Positivo, Alfa, Juliette, 03. Obrigado. Olha. Portão 8, posto de acionamento. 3805, tá autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, está 3805. Sou Charlie Hotel, inicialmente mantenha a posição antes de ingressar no pátio 1, a aeronave da TAM, que já acionou ali próximo ao portão 9, mantenha antes do pátio 1. Zero zero oito, contato radar 69 milhas de Salvador. Boa Mari, frente ao sul, chegada Mari. No gás descida autorizado até o 050. Autorizado 050, gol 2008. Chama minha 320, estabilizou? Estabilizou, minha 320. Minha 320, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-9-5-6-3-8-9. Tá autorizado pelo 5-0, 1-0-4-0-0, 1-0-9. Galeão, tem 3-5-4-0-0. Confiado, 3-8-0-5, livre, tá? E a Pátio Índia, ponto de história da 1-0-2-8-9-5, atua, hein? Autorizado, Pátio Índia, ponto 0-2. Ok, Gona 256, tá autorizado São Gonçalo, 370, com nível, via outros 1-0, a decolagem é da 1-0, saída Tuca, transição Zipar, controle 1-9, decimal 8, e o transponder 5563. Ok, gente. Então, reporte coluna Papá, o Papatango e Yankee Romeo Delta. Está condicionado ao tráfego, aguarde. Romeu, se chama Tango na frequência 1-9-8-9-5. Vitor, Thiago Hotel, apoio a aeronave da TAM, prossiga para a Taxi Lima. Papai Romeu, Terra Romeu Golf, reporte solo controlado em Mar, o ajuste altino sul 904, vento em Salvador, 130 graus, 109. 104, reporte a solo controlado, Terra Romeu Golf. Nené 320, solo 56, libere primeira direita, chama solo Salvador em 121, décima 1. Primeira direita, chama 121, 1320. 2 Salvador, boa tarde, está 320, 5.010, pronto. Está 3805, está autorizado a linha mantém, cabeceira 10. A linha mantém a 10, está 3805. Confirmou a solicitação para o Batão Guerra com o Bagato, foi decolar sentido 17 para sobrevoo em Jardim das Margaridas. Relativo. Batão Guerra com o meu Delta, informo. O Romeu 44, prosseguindo agora para pouso na RMAR. Está livre a decolagem, sentido cabeceira 17, o vento 130 graus, 109, você pode conduzir ao contráfego. Agora para avisar o contráfego, vento, vai dar o vídeo. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, é a torre? É, o Hotel Romeu Golf, senhorita, está retornando para a BR-324 para o Awice. Ok, ciente, estou visualizando o tráfego, aguarde transferência com o controle, eu informo... Uma aeronave Romeu 44 decolando agora sentido cabeceira 17, prosseguindo para sobrevoo Jardim das Margaridas. Tá, sim, da mesma guarda transferência até Romeu Golf. Analise de estação, deixa para nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via chegada Mari. Série controle até Romeu Golf. 3205, autorizado decolagem de 0, vento 130 graus, 109. Autorizado decolagem, então 3205, 0. 510, na escuta. Hotel Romeu Golf 6. Confirmando a matéria de setor? Afirmativo, na frente da direita, presente. A transmissão foi interpretada, Papatão Guianque Romeu Delta, confirme. Afirmativo, aqui da presente. Ok, ciente na escuta permanente da torre, Papatão Guianque Romeu Delta, transferindo ao carro. Para a Baeté, Vitor Thiago Hotel. Autorizado o cruzamento da 1735, Papai, estação na frequência livre. Thiago 5, decolou 59, chama o controle de Salvador, 19.8. 19.8 com o controle agora, obrigado, torre, boa tarde, está presente. Está 3805, contato radar de colagem, submantém nível de voo 340 via saída da Delta. 340 via da Delta, 3805. Controle Salvador, boa tarde, voo 9964, informação Fafá, passa 2 da noite. Voo 9964, aciona a identificação, dessa via para nível de voo 070, chega da Mari. Autorizado via 070, chega da Mari, voo 9964. Agora confirma no reporte do gol 2008? Gol 2008, é o número 1 para a aproximação. poderia voar já um Índia Terra, com referência a Zóia? 3008 negativo, mantendo perfil. Gol 2008, cancela o plano nesse momento, solicita ingresso no ano IDTR e aproximar o visual da cabeceira 1-0. Sou 2008, mantenha o perfil da chegada no marcador externo, cancela e pousa visual. A mesma questão, não está podendo cancelar mais, né? 2008 negativo, eu tenho tráfegos no setor do IDTR visuais, irão interferir se vai direto da presença. Ah, entendi. Muito obrigado. Gol 2008 para prosseguir na descida. Gol 2008, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 4, e ele é SX-ray, reforço estabilizado. Sim, 14 para o 2 estabilizado, 2008. Para 1-0, informação, papai. 1-1-64, aciona a identificação. Esse é para nível de voo 060, via chegada da Mari. 060, Mari, pode fazer aqui, tá? Aguarde. Azul 41116, desça a via para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3014. 2 horas, conforme o voo nível 1-160. Saí da Momo Cogs após prosseguir conforme o plano. Primeira curva esquerda, transponder 5571. Aqui na conforme o plano, sai da Momo, curva esquerda, transponder 5571. Confirmando Momo Cogs após Cogs, prossegue conforme a rota, reporta por X 274. Aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4, via chegada bom. Com 1-0-4, autorizando 4000 pés, chegada bom, voo 1-8-8-5-4. Torre, copiou, vou ligar Romeu Delta. Siga, ative Yang Romeu Delta, prossiga para a torre. O Yang Romeu Delta vai encerrar o sobrevoo na cabeceira 1-7, autorizado, cruza a pista para Praia do Flamengo. Ok, ciência, está autorizado o cruzamento de imediato? Reporte na vertical do farol de Itapuã. Ian com o meu Delta. O Romeu Delta está autorizado, vai direto para o Flamengo, senhora. Então está autorizado o cruzamento de imediato. O Ian com o meu Delta prosseguindo com proa da Praia do Flamengo. Oh, o Ian com o meu Delta então vai fazer mais um sobrevoo de 5 minutos. Chama para cruzamento novamente o Romeu Delta. Sim, estou passando em Romeu Delta seu reporte para o cruzamento, ok? Positivo, Romeu Delta. Próximo lado. Tamatone, hotel Magon. Bruno no meio desse para 2.000 pés, ajustando a 0.4, autorizado a ETX3, está estabilizado. 2.000 pés, está estabilizado aqui, para Bruno. Centro 2.05, chama Centro Recife, frequência 1.251, alterna 1.3325. 251-3325, está 3.805, obrigado, controle, boa tarde. Okay. Reporta lá só com... Papatango, Yankee, Romeu Delta, informo o Romeu 44 prosseguindo para pouso na RMA, 510. O mesmo está na sua posição de 9 horas. Reporte com o visual com o mesmo. Positivo, reportará visual com o mesmo, Romeu Delta. E Papatango, Yankee, Romeu Delta, informa um tráfego adicional, um Boeing da Gol na final pistão na 0, mantenha a estrutura e não interfira. Positivo, Romeu Delta, sua escuta. Examador Gol 2008 estabilizado na final da 1-0, fachada travada. Gol 2008, tem o tráfego no visual, está autorizado por pistão a 0, ventuna 30 graus, 1-2 nós, ajuste altímetro na 0, na 4. Ok, combinador está autorizado por 1-0, gol 2008. Gol 2008 para informação de tráfego, um helicóptero a 500 pés, o Robson 44, nas proximidades da cabeceira 1-7 da pista auxiliar. Não interfere com o seu pouso. 7-2-0-0-8. Salvador, boa tarde ao Bono 256. Pode ser a dano 0, pronto. Bono 256, está visual com o Bono da companhia na curta final do Sono 0? Reporte quando considere gol no 256, após passagem do mês, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Após passagem do mês, alinhar e manter não no 0, gol no 256. Tango Yankee Romeu Delta, visual com tráfego, Romeu 44 prosseguindo para RMAR. Negativo, não visual ainda com tráfego, só visual com Boeing, cara. Vou avisar agora o então, meu Deus. Gente. Papá Romeu, até o Romeu Golf, visual com o Romeu 44 nas proximidades da cabeceira no 7. Negativo, senhorita. O mesmo se encontra agora aproximadamente na sua posição de 3 horas. Tá, puxa, contato, sul 87 no quarto. Salvador, uma boa tarde, minha empresa, preciso para o possível autorizar. 1-3-0-graus, 1-2-9, reporte quando instala o controlado. Reportar na sala controlada, até o Romeu. Curva direita, 3576. Minha empresa, aprovou o barulho, conforme 3-6-0. Decola a direita após, daí é o monitor.